Ficheiro 81. Dentro da casa, as criadas sobressaltaram-se e bateram em retirada, nervosamente, com a aproximação de Ian. A governanta, no entanto, ainda pairava junto à porta da sala, fascinada, absorvendo a cena que se desenrolava lá dentro, o homónimo de Jamie aconchegado no seu peito farto. A sua concentração era tal que, quando Ian falou com ela, deu um salto, como se ele lhe tivesse espetado um alfinete, e colocou a mão sobre o coração descompassado. Ian cumprimentou-a educadamente, com um aceno de cabeça, tirou-lhe o filho dos braços e entramos na sala de estar, ele à frente. Parámos logo a seguir à ombreira para inspecionar a cena. Irmão e irmã haviam feito uma pausa para recuperar o fôlego. Ambos ainda danados e a fitar-se com raiva, como dois gatos furiosos. O pequeno Jamie, vendo a mãe, debateu-se e esperneou para descer dos braços de Ian. E, uma vez no chão, partiu na direção de Jenny, como um pombo-correio. Mamãe! Gritou. Colo! Jamie, colo! Virando-se, ela pegou no filho e segurou-o como uma arma contra o ombro. Queres dizer ao teu tio quantos anos tens, querido? Perguntou-lhe. Reduzindo a voz a um arrulho, sob o qual um tom férreo ainda estava bem evidente. O menino notou-o, virou-se e enterrou o rosto no pescoço da mãe. Ela afagou-lhe as costas mecanicamente, ainda a fitar o irmão. Já que ele não quer dizer, faço eu. Ele tem 2 anos, completados em agosto. E se fores suficientemente inteligente para fazer as contas, o que me permito duvidar, verás que foi concebido 6 meses depois da última vez que vi o Randall, que foi no nosso pátio, a tirar sangue ao meu irmão com um sabre. Então é assim, hein? Jamie olhou com raiva para a irmã. Ouvi uma história um pouco diferente. Toda a gente sabe que levaste o tipo para a tua cama, não só daquela vez, mas como teu amante. Essa criança é dele. Balançou a cabeça desdenhosamente na direção do sobrinho, que se voltara para espreitar, por baixo do queixo da mãe, aquele estranho, grande e barulhento. Acredito em ti quando dizes que o novo bastardo que carregas não é dele. O Randall esteve em França até março. Então, não só és uma vadia, mas ainda por cima pouco exigente. Quem é o pai deste último descendente do diabo que tens aí? O jovem, alto e magro ao meu lado, tossiu educadamente, quebrando a tensão no aposento. Sou eu, disse pacificamente, e disse também. Avançando rigidamente na sua perna de pau, tirou a criança dos braços da mãe enfurecida e colocou-o na dobra do seu braço. Parece-se um pouco comigo, dizem. De facto, vistos lado a lado, os rostos do homem e do rapazinho eram praticamente idênticos, sem contar as bochechas rechonchudas de um e o nariz adunco do outro. A mesma testa alta e lábios finos, as mesmas sobrancelhas espessas, arqueadas, sobre os mesmos olhos fundos, castanhos e translúcidos. Jamie, olhando-os, parecia ter sido atingido nas costas por um saco de areia. Fechou a boca e engoliu em seco, obviamente sem saber o que fazer em seguida. Ian, disse fracamente, estão casados, então? Sim, respondeu o cunhado alegremente. Não podia ser de outra forma, não é? Compreendo, murmurou Jamie. Limpou a garganta e cumprimentou com um aceno de cabeça o recém-descoberto cunhado. É muito simpático da tua parte, Ian. Aceitá-la, quero dizer, muito simpático. Sentindo que ele devia estar a precisar de apoio moral nesta altura, passei para o seu lado e toquei-lhe no braço. Os olhos da irmã demoraram-se sobre mim, especulativamente, mas não disse nada. Jamie olhou em volta e pareceu admirado por me ver ali, como se tivesse esquecido da minha existência. E não era de admirar se tivesse, pensei, mas pareceu aliviado com a interrupção. Estendeu o braço para me empurrar um pouco à frente. A minha mulher, disse, um pouco bruscamente. Balançou a cabeça em direção a Jenny e Ian. A minha irmã e o seu. A sua voz definhou, enquanto Ian e eu trocávamos sorrisos amáveis. Jenny não se deixou distrair com subtilezas sociais. O que quer dizer com é simpático da parte dele aceitar-me? Perguntou, ignorando as apresentações. Como se eu não soubesse. Ian olhou interrogativamente para ela, que sacudiu a mão num gesto de menosprezo em direção a Jamie. Ele quer dizer que foi simpático da tua parte, casaste comigo, na minha condição, com a honra maculada. Resfulgou com tal força que faria jus a uma pessoa com o dobro do seu tamanho. Só dizer disparates. Honra maculada? Ian parecia perplexo. E Jamie, de repente, inclinou-se para a frente e agarrou na irmã pelo braço, apertando-o com força. Não lhe contaste a respeito de Randall? Parecia realmente chocado. Jenny, como pudeste fazer isso? Só a mão de Ian, no outro braço de Jenny, a impediu de atacar a garganta do irmão. Ian puxou-a com firmeza para trás dele e, virando-se, colocou o pequeno Jamie nos seus braços, de modo a forçá-la a segurar a criança para que ela não caísse. Em seguida, Ian passou o braço pelos ombros de Jamie e diplomaticamente conduziu-o a uma distância segura. Isso não é assunto para a sala, disse, a voz baixa e reprovadora. Mas talvez estejas interessado em saber que a tua irmã era virgem na noite de núpcias. Afinal, estou em posição de afirmar isso. A raiva de Jenny agora estava mais ou menos dividida igualmente entre irmão e marido. Como ousas dizer essas coisas na minha presença, Ian Murray? Disparou. Ou mesmo na minha ausência? A minha noite de núpcias não é da conta de ninguém, mas apenas minha e tua. Certamente não é da conta dele. Só faltava mostrar-lhe os lençóis do nosso leito. Bem, se eu o fizesse agora, ia calar a boca ao teu irmão, não? Disse Ian apaziguadoramente. Vamos, Mido, não deves aborrecer-te. É mau para o bebê. E a gritaria também perturba o pequeno Jamie. Estendeu os braços para o filho que choramingava, ainda sem saber ao certo se a situação requeria lágrimas. Ian sacudiu a cabeça para mim e revirou os olhos na direção de Jamie. Captando a deixa, agarrei em Jamie pelo braço e arrastei-o para uma poltrona num canto neutro. Ian instalou Jenny num sofá para duas pessoas, um braço firme em torno dos seus ombros para mantê-la segura no lugar. Pronto, chega! Apesar dos seus modos despretensiosos, Ian Murray possuía uma autoridade inegável. Eu mantive a mão no ombro de Jamie e pude sentir a tensão começar a esvair-se. Achei que o aposento se parecia um pouco a um ringue de boxe, com os adversários a contorcerem-se inquietos nos cantos, à espera do sinal de ataque e sob a mão calma do treinador. Ian anuiu com a cabeça na direção do cunhado, sorrindo. Jamie, é um prazer ver-te, rapaz. Ficamos contentes por estares em casa e com a tua mulher. Não é, Mido? Perguntou a Jenny, os seus dedos apertando-se perceptivelmente no seu ombro. Ela não era pessoa de se deixar forçar a nada. Os lábios comprimiram-se-lhe numa linha fina, como se formassem um lacre. Depois abriram-se, relutantemente, para deixar uma única palavra escapar. Depende, disse, fechando-os com força outra vez. Jamie esfregou o rosto, depois ergueu a cabeça, pronto para um novo round. Eu vi-te entrar em casa com o Randall, disse teimosamente. E pelo que ele me disse depois, como pôde ele saber que tens um sinal no seio? Ela resfolegou violentamente. Lembras-te de tudo o que aconteceu naquele dia ou o capitão fez-te esquecer com o seu sabre? Claro que me lembro. Não é provável que eu esqueça. Então, talvez te lembres que lhe dei um golpe nas virilhas com o joelho a determinado momento dos acontecimentos? Jamie curvou os ombros desconfiado. Sim, lembro-me. Jenny sorriu com um ar de superioridade. Bem, então, se a tua mulher... Podias pelo menos dizer-me o nome dela, Jamie. Juro que não tens mesmo bons modos. De qualquer maneira, se ela te desse... tratamento similar, e tu sem dúvida o mereces, devo acrescentar, achas que serias capaz de desempenhar os teus deveres de marido alguns minutos depois? Jamie, que começara a abrir a boca para falar, fechou-a repentinamente. Fitou a irmã por um longo instante. Em seguida, um canto da sua boca contorceu-se um pouco. Depende, disse. A boca torceu-se outra vez. Ele estivera sentado, curvado para a frente na poltrona. Mas agora recostou-se, olhando-a com a expressão um tanto cética de um irmão mais novo a ouvir os contos de fadas da irmã, achando-se demasiado adulto para ficar impressionado, mas ainda assim acreditando um pouco, a despeito de si mesmo. A sério? Jenny voltou-se para Ian. Vai buscar os lençóis, Ian, ordenou. Jamie ergueu as duas mãos, rendendo-se. Não, não, acredito em ti. É que a forma como ele agiu depois... Jenny recostou-se, descontraindo-se na curva do braço de Ian, o filho aconchegado no seu colo, o máximo que a sua barriga permitia, feliz com a vitória. Bem, depois de tudo o que ele disse lá fora, não podia admitir ser incapaz perante os seus próprios homens, pois não? Tinha de fazer parecer que fizera o que prometera, não? E admitiu. Devo dizer que o homem foi muito desagradável em toda a situação. Bateu-me e rasgou-me o vestido. Na verdade, quase me deixou sem sentidos a tentar. E quando voltei a mim e consegui cobrir-me decentemente, o inglês já havia partido, levando-te com eles. Jamie soltou um longo suspiro e fechou os olhos por um instante. As suas mãos, grandes, descansavam nos joelhos e cobri uma delas com um delicado aperto. Ele tomou a minha mão e abriu os olhos, esboçando um leve sorriso de agradecimento para mim, antes de se voltar para a irmã. Está bem, disse. Mas quero saber, Jenny, sabias quando entraste com ele que ele não podia fazer-te mal? Ela ficou em silêncio por um instante, mas o seu olhar continuou firme no rosto do irmão. Finalmente, sacudiu a cabeça, um ligeiro sorriso nos lábios. Estendeu a mão para impedir os protestos de Jamie e as sobrancelhas, como as asas da gaivota, ergueram-se num gracioso arco interrogativo. E se podes dar a tua vida em troca da minha honra, diz-me porque não posso dar a minha honra em troca da tua vida. As sobrancelhas uniram-se num ar de censura, como as que adornavam o rosto do irmão. Ou estás a dizer-me que talvez eu não te ame tanto quanto me amas? Porque se estiveres, Jamie Fraser, digo-te agora mesmo, não é verdade. Abrindo a boca para retrucar, antes de Jenny terminar, Jamie de repente ficou desconcertado diante desta conclusão. Fechou a boca bruscamente, enquanto a irmã tentava aumentar a sua vantagem. Porque te amo mesmo, apesar de seres teimoso e desmiolado. E não te vou deixar cair morto na estrada aos meus pés só porque és teimoso demais para manter a boca fechada uma vez na vida. Os olhos azuis digladiavam-se, lançando chispas em todas as direções. Engolindo os insultos com dificuldade, Jamie procurava uma resposta racional. Parecia estar a chegar a alguma conclusão. Finalmente, empertigou os ombros, resignado. Está bem, então. Desculpa, disse. Eu estava errado. Peço-te perdão. Ele e a irmã fitaram-se por um longo instante, mas qualquer perdão que estivesse à espera dele não vinha a caminho. Ela examinou-o cuidadosamente, mordendo o lábio, mas não disse nada. Por fim, ele ficou impaciente. Já disse que sinto muito. O que mais queres de mim? Perguntou. Queres que me ponha de joelhos? Farei isso, se for preciso, mas diz-me. Ela sacudiu a cabeça devagar, o lábio ainda preso nos dentes. Não, disse finalmente, não te vou pedir que te ajoelhes na tua própria casa. Por isso, põe-te de pé. Jamie levantou-se. Ela sentou a criança no sofá e atravessou a sala, parando diante dele. Tira a camisa, ordenou. Não. Ela puxou as pontas da camisa de dentro do quilt e estendeu as mãos para os botões. Sem conseguir impor uma resistência enérgica, ele iria obedecer ou submeter-se a ser despido. Com o máximo de dignidade possível, afastou-se dela e, com os lábios fechados, removeu a peça de roupa em questão. Ela deu a volta para trás dele e examinou-lhe as costas, o rosto exibindo a mesma expressão cuidadosamente indecifrável que ouvira Jamie adotar quando escondia alguma emoção forte. Jenny assentiu com a cabeça, como se confirmasse algo há muito suspeitado. Bem, se foste um tolo, Jamie, parece que pagaste caro por isso. Pousou a mão delicadamente nas costas dele, cobrindo as piores cicatrizes. Pela aparência, deve ter doído. Doeu. Choraste? Os punhos cerraram-se involuntariamente ao lado do corpo. Sim. Jenny deu a volta outra vez para ficar diante dele, o queixo erguido, os olhos rasgados, abertos e brilhantes. Eu também, disse ela brandamente, todos os dias, desde que te levaram. As faces largas mais uma vez espelharam-se, mas a expressão que ostentavam era tal que me levantei e saí silenciosamente pela porta da cozinha para os deixar sozinhos. Quando a porta se fechou atrás de mim, vi Jamie segurar as mãos da irmã e dizer qualquer coisa em gaélico, com a voz rouca. Ela aconchegou-se no seu abraço e a cabeça brilhante e desgrenhada baixou-se para os cabelos castanhos.